Fecheiro 16, página 125. No dia seguinte, William Hinsel não apareceu na Cooper's Arms. Satisfeito com a desculpa para se dirigir a Clifton mais cedo do que o habitual, Richard pôs o chapéu e dirigiu-se à porta. Já vais sair? Perguntou Dick, surpreendido. O Hinsel não apareceu, meu pai. Dick resmungou. Não tenho pena nenhuma. Já estou farto de o ver naquele canto, com um ar tão lúgubre que me afasta aos clientes. Concordo, disse Richard, conseguindo sorrir. Mas a sua ausência tem-me em cuidados. Vou ver com os meus olhos, porque não apareceu. O atalho que atravessava Brendan Hill era-lhe tão familiar que o poderia ter percorrido de olhos vendados. Richard chegou à porta de Insel 15 minutos depois de ter saído de casa. Viu uma jovem acocorada no degrau. Mal dando por ela, Richard afastou-se. Ela estendeu um pé. Bonjour, disse, sobressaltado. Richard baixou os olhos e viu o rosto feminino mais atraente da sua vida. Olhos enormes, de expressão maliciosa, com pestanas compridas, uma covinha em cada face rosada, lábios carnudos, sem qualquer pintura. Pele luminosa, uma cabeleira solta de brilhantes caracóis escuros. Como era bonita e com um ar tão limpo. Como está? Perguntou, tirando o chapéu e fazendo uma reverência. Muito bem, monsieur, disse em inglês com sotaque francês. Mas já não posso dizer o mesmo do pobre Willy. Winslow, senhora? Oui. Pôs-se de pé para revelar que a sua figura era tão dotada de beleza como o seu rosto e adequadamente vestida de seda cor-de-rosa. Cara. Willy, sim, acrescentou, pronunciando o nome de um modo tão adorável que Richard sorriu. Ela emitiu um pequeno grito sufocado. Monsieur, que belo sois! Habitualmente envergonhado com desconhecidos, Richard deu por si sem sentir qualquer timidez, apesar do atrevimento dela. Consciente de que tinha corado, quis desviar o olhar, mas não o conseguiu. Era extraordinariamente bela, e as metades superiores de dois seios macios e alvos eram ainda mais atraentes do que o seu rosto. Sou Richard Morgan, disse. Chamo-me Anne-Marie Latour. E sou a criada da senhora Barton. Eu vivo aqui. Soltou uma gargalhadinha, mas não com o Willy, claro. Diz que ele está doente? Venha ver por si. Subiu a escada estreita à frente dele, com o vestido subido o suficiente para que Richard divisasse dois tornozelos maravilhosamente torneados, por baixo de uma nuvem de saiotes amarrotados. Willy, Willy, tens uma visita. Gritou do patamar. Richard entrou no quarto de Insel e encontrou-o metido na cama com um ar bilioso. Que se passa, Willy? Comi ostras estragadas, gemeu Insel. Anne-Marie seguira-o e observava Willy com interesse, mas não com pena. Comeu as ostras que a senhora Barton me deu. Bem lhe disse que a velha não me ofereceria ostras frescas, mas o Willy cheirou-as. E disse que eram boas e por isso comeu-as. E voilà, apontou com ar dramático. É bem feito, Willy. Já chamaste o médico? Precisas de alguma coisa? Só repouso, gemeu o enfermo. Já vomitei tantas vezes que o médico disse que já não tenho ostras nenhumas cá dentro. Sinto-me muito mal. Mas não vais morrer, o que já é alguma coisa. Senti para confirmar o meu testemunho. O senhor Fischer da fazenda não tem caso. Venho cá amanhã para ver como estás. Richard desceu as escadas, consciente da proximidade de Anne-Marie Latour atrás dele. Sentia mesmo o cheiro fresco do melhor sabão de Bristol. Não era perfume, sabão. Sabão a cheirar a alfazema. O que fazia uma jovem assim a viver numa hospedaria de Clifton? As criadas moravam habitualmente em casa dos patrões e Richard não conhecia nenhuma que se vestisse de seda. Talvez os restos da Sra. Barton? Se assim fosse, a Sra. Barton, apelidada de velha por Anne-Marie, deveria ter uma excelente figura. Bonjour, Monsieur Richard. Despediu-se a menina Latour da soleira da porta. Espero vê-lo amanhã, não? Sim, respondeu Richard, enfiando o chapéu na cabeça e começando a subir o monte em direção a Clifton Green. O seu espírito batalhava para conter duas coisas ao mesmo tempo. Tinha de procurar William Henry. Porém, Anne-Marie Latour ocupava-o, devorando-o como uma lagarta. Era assim que havia. E os seus instintos não lhe falhavam, só porque o seu corpo se debatia e estrebuchava. Uma vida inteira passada em tabernas mostrara-lhe em inúmeras ocasiões que a razão e o bom senso de um homem podiam voar pela janela à vista de uma simples saia de mulher. Mas porquê agora? E porquê aquela mulher? Peg morrera havia 9 meses e, por tradição, ainda estava de luto por ela e não deveria pensar nas necessidades do corpo. Nem sequer era o homem para isso. A mulher tinha sido a sua única amante. Nunca desejara seriamente outra. Não é nem o tempo, nem a situação, pensou, enquanto continuava a gastar o seu quarto par de sapatos. Era simplesmente ela, Anne-Marie Latour. Onde quer que a tivesse encontrado, não obstante a situação, com Peg morta ou viva, Richard suspeitava que Anne-Marie lhe provocaria a mesma reação física. Graças a Deus que Peg estava morta. A rapariga emitia uma invisível atração. Era a sereia cujo prazer principal estava no ato da sedução. E eu não sou Ulisses atado ao mastro, nem tenho os ouvidos entupidos com cera. Nota. Referência ao poema épico grego Odisseia, de Homero. A fim de nota. Sou um homem vulgar, de origens humildes. Não a amo, mas Jesus, desejo-a. Depois começou a sentir remorsos. Peg morrera, ainda estava de luto. William Henry desaparecera. Não tinham ainda passado 3 meses. Esses sentimentos eram ímpios, desagradáveis, pouco naturais. Começou a correr, gritando o nome do filho, aos indiferentes ventos de Clifton Hill. William Henry, William Henry, salva-me! Mas às 8 horas da manhã seguinte, estava à porta do William Hinsel, fazendo girar o chapéu nas mãos e procurando em vão Anne-Marie Latour. Não havia ninguém na soleira, ninguém lá dentro. Batendo de mansinho, empurrou a porta do quarto de Insel e descobriu-o a dormir na cama, com o peito a erguer-se e a baixar com regularidade. Saiu em bicos de pés. Bonjour, Monsieur Richard. Lá estava ela, nas escadas que levavam às águas furtadas. Está a dormir, disse Richard em voz fraca. Eu sei, dei-lhe láudano. Trazia vestida, menos roupa que no dia anterior, mas talvez tivesse acabado de se levantar da cama. Um robe de renda cor-de-rosa cobria uma espécie de camisa muito fina e da mesma cor. O cabelo, solto, caía-lhe em cascatas pelos ombros. Desculpe, acordei-a. Não, levou o dedo aos lábios. Shh, suba. Subido já ele estava, só de a ver, mas seguiu-a até ao pequeno ninho onde vivia e ficou com o chapéu a cobrir-lhe o baixo ventre, olhando em redor como um rústico. A prima Anne tinha mobília melhor, mas a menina Anne-Marie mais gosto. O quarto estava limpo, cheirava a alfazema e não a roupas suadas, e estava delicadamente pintado a branco puro. Richard, posso chamar-te Richard? Perguntou, arrancando-lhe o chapéu e fitando com os olhos redondos. Olá lá! Exclamou. e ajudou-o a tirar o casaco. Richard estava habituado à decência das camisas de dormir e da escuridão, mas Anne-Marie não as apreciava. Quando ele tentou ficar com a camisa vestida, ela não lhe permitiu. Puxou-lhe pela cabeça e deixou-o indefeso, sem nada em cima. És muito belo, disse com surpresa, deslocando-se em redor dele, enquanto deixava cair o robe de renda e a camisa de seda cor-de-rosa. Também sou muito bela, não achas? Ele apenas acenava, sem conseguir pronunciar palavra. Não precisou de se preocupar com o que haveria de fazer a seguir. Ela dominava tudo, e era evidente que o preferia assim. Um homem menos humilde poderia ter se sentido contrariado com esta atitude. Mas Richard sabia-se noviço naquela atividade e tinha o orgulho dos homens humildes que tomasse a iniciativa. Assim não ficaria mortificado por ter feito um movimento que ela não aprovasse ou que considerasse ridículo. Havia muitas mulheres belas a exibirem-se nas melhores partes de Bristol. Porém, as volumosas saias podiam esconder canelas muito magras ou pernas de carneiro. E os seios, subidos à força por meio de espartilhos, podiam descair para uma cintura subitamente ampliada e para um ventre trêmulo como um pudim. A menina Anne-Marie não era nada assim. Era, conforme anunciara complacente, muito bela. Tinha os seios altos e cheios, como os de Peg, a cintura mais fina, as ancas e as coxas arredondadas, as pernas esbeltas e bem feitas, o ventre liso, e o monte negro triunfante e suculentamente cheio. Voltou a andar em volta dele. Depois abraçou-o pelas costas e roçou-se por ele com ruídos e murmúrios doces. Ele sentia a suavidade do monte dela, encostado às suas pernas. Saltou quando ela subitamente lhe enterrou as unhas bem cuidadas nos ombros e se içou para que os pelos deslizassem pelas nádegas dele. Com os dentes cerrados, receando atingir o orgasmo naquele preciso momento, esforçou-se por se manter perfeitamente imóvel, enquanto ela andava à sua volta, roçando-se e gemendo. Depois, ajoelhou-se diante dele, lançou os ombros para trás, de modo a erguer os seios como se fossem pirâmides arredondadas, coroadas de vermelho, afastou o cabelo do rosto e sorriu provocante. Creio, disse com voz rouca, que vou tocar uma flauta silenciosa. Senhora, se o fizer, respondeu ele ofegante, a melodia ficará afogada num segundo. Ela segurou-lhe os testículos com as mãos e sorriu dengosa. Não importa, cher Richard, há muitas melodias nesta bela flauta. A sensação foi sensacional. Com os olhos fechados, todas as fibras do seu ser se concentravam para manter aquele extraordinário prazer durante o máximo de tempo que a carne pudesse suportar. Depois, derrotado, deixou-se chegar ao orgasmo em cores fantásticas, estremeções e veludo negro, agarrando-lhe o cabelo com as mãos enquanto ela o engolia. Mas Anne-Marie tinha razão. Mal terminara aquela convulsão e já o tirano na base do seu ventre se erguia pedindo mais. Agora é a minha vez, disse ela, saltitando até à cama como se ainda tivesse calçados os sapatos de salto alto, e abriu-se sobre ela com os lábios vermelhos inchados brilhando nas profundezas do seu monte. Primeiro a língua num lá-lá-lá, depois a flauta numa marcha, e a seguir a tarantela, pum-pum-pum, com o pau sobre o tambor. Era o que ela queria e foi o que recebeu. Todo o fingimento desaparecera havia muito. Se a senhora queria um desempenho completo, então que fosse de uma sinfonia. És uma meretriz musical. disse ele muitas horas depois, completamente esgotado. Não, não te preocupes em tentar. A flauta murchou. Estás cheio de surpresas, meu querido. Continuou ela ainda a ronronar. Também tu? Embora duvido que tenhas aprendido um repertório tão variado com paus de tambores semelhantes ao meu. Deves ter precisado de flautas, clarinetes, oboés e até baixos. Algures, cher Richard, recebeste uma boa educação. 5 anos na escola de Colston são uma espécie de educação, suponho eu. Mas o mais importante foi ter aprendido a fabricar armas. Armas? Sim. Com um cavalheiro português de confissão judaica. O meu mestre armeiro, disse Richard, tão exausto que falar era um esforço. Mas percebera que ela gostava de conversar depois dos concertos. Ele tocava violino, a mulher cravo e as 3 filhas, harpa, violoncelo e flauta. Vivi em casa deles durante 7 anos e cantava porque gostavam da minha voz. O meu sangue é provavelmente galês e os galeses são muito apreciadores de música. Tens também muito sentido de humor, disse ela, roçando-lhe o rosto com o cabelo. É muito agradável, num natural de Bristol. O humor é também galês? Ele levantou-se da cama e vestiu a roupa interior. E depois sentou-se na beira para calçar as meias. Só não compreendo porque és criada de uma senhora. Anne-Marie, deverias ser a amante de um ricaço. Ela agitou os dedos no ar. Diverte-me. E os vestidos de seda? E este quarto virtuoso? A senhora Barton, disse ela num tom que soava a desprezo, é uma vaca velha e uma cabra. Não uses essa palavra, exclamou ele. Cabra, cabra, cabra, cabra. Pronto. Já te choquei o suficiente, cher Richard. Sentou-se e cruzou as pernas debaixo do corpo como um alfaiate. Engano a senhora Barton, Richard, e ela não percebe. Mas pensa que é muito esperta mantendo-me aqui alojada para que o parvo do marido, que também é velho, não se chegue a mim. Fez um trejeito com a boca. Quanto a ela, pode exibir-se em todas as casas grandes de Clifton, dizendo que tem uma criada francesa. Bah! Já vestido, Richard olhou-a com ironia. Queres ver mais? Perguntou. Sim, Richard, claro que sim. Quando? Amanhã, à mesma hora. A senhora Barton nunca se levanta cedo. Mas não podes dar laudano ao Willy para sempre. Não é preciso. Tenho-te agora a ti, porque haveria o Willy de se importar. Está bem, então até amanhã. Nesse dia, William Henry foi, se não esquecido, enterrado sob muitas camadas no espírito de seu pai. Richard regressou diretamente à Cooper's Arms. Subiu as escadas, sem dizer uma palavra a ninguém, caiu completamente vestido na cama e dormiu até ao nascer do sol, sem rumo. O seu peixe caiu na rede, disse Anne-Marie Latour a John Trevelyan, Silly Trevelyan. Gostaria que deixasses essas afetações afrancesadas, suspirou o Sr. Trevelyan. Foi muito mal, minha queridinha. Muito pelo contrário, cher Silly. Usa roupa lavada e é uma pessoa limpa. Nada de lêndias, piolhos ou chatos. Exagerava o sotaque. Lava-se. Um sorriso de pura crueldade surgiu-lhe na boca. Tem um corpo muito belo e é muito, muito homem. A seta atingiu o alvo para supurar e espalhar o seu veneno. Mas Silly era demasiado esperto para se trair. Preferiu dar-lhe uma palmada no traseiro, entregar-lhe 20 guineus de ouro e mandá-la embora. O Sr. Cave e o Sr. Thorne vinham visitá-lo e havia algum tempo que não os via. Para quem vivia com a sua querida mamã em Park Street, Não seria aconselhável ser visto muitas vezes a receber pessoas de baixa condição? O melhor que temos a fazer, disse William Thorne quando ele e Cave chegaram, é pegar no Winsel e metê-lo na tripulação de um navio de escravos. E deixar que uma suspeita de assassínio paire sobre nós como fumo em redor da chaminé de uma fundição? Perguntou Silly. Não. Vou conseguir que seja recrutado à força para a tripulação. Também quero acabar com Richard Morgan, afirmou Trevelyan. Não será necessário, gemeu Thomas Cave. O Richard Morgan tem bons conhecimentos. O outro não é ninguém. Deixe que o Bill meta o Winsel num barco de escravos e depois permita-me que volte à fazenda. Não lhe peço que pague a multa, Silly. Mas até isso acontecer, paira sobre nós a ameaça de enforcamento. Somos observados. Olhe, disse Silly Trevelyan com lentidão e cautela. Sou demasiado bem nascido para trabalhar. E o meu falecido pai, o diabo tenha, deserdou-me. Sabendo que teria de viver com a minha esperteza, acabei por conseguir ser brilhante. A minha mãe faz o que pode, incluindo dar-me casa e ouro quando o meu irmão não está a olhar. Mas preciso desse dinheiro dos impostos e não me agrada ver-me privado dele, nem de privar da liberdade o meu aparelho respiratório e a minha garganta. O Morgan e o Winsel puseram um travão nesse rendimento e eu quero pôr-lhes um travão. Contorceu o rosto. O Winsel não é ninguém, concordo. É o Morgan que nos vai deitar abaixo. Mais do que tudo, preciso arruinar Richard Morgan. Quando Richard acordou, a primeira coisa que fez foi olhar para o cubículo do William Henry. A cama estava vazia. Pela primeira vez, desde o desaparecimento do filho, os olhos marejaram-se de lágrimas que, porém, não lhe correram pelo rosto. O sono fora o suficiente para lhe aliviar as dores do corpo, embora sentisse o pênis durido e os arranhões e dentadas que recebera dela. Cabra era um nome ofensivo, mas Anne-Marie Latour era uma cabra de primeira ordem. Desde que se lembrava, os hábitos da casa de madrugada tinham sempre sido os mesmos. Dick descia à cozinha e voltava para cima, levando a Mag uma cafeteira de água quente e um balde de água fria para a sua pequena banheira de folha. Quando Peg era viva, as duas mulheres tinham-na partilhado e depois era a vez da criada. Enquanto se lavavam lá em cima, Richard e Dick faziam-no no andar de baixo. Dick passou para o quarto com a cafeteira e o balde de Mag. Quando saiu, lançou um olhar em direção a Richard e viu que o filho tinha finalmente acordado. Deixando as roupas com que tinha dormido para a criada apanhar, Richard tirou outras da arca e correu escada abaixo, nu, para ir ter com o pai que já se barbeara e se encontrava de pé dentro da pequena banheira, deitando água para cima de si com uma concha de estanho e passando sabão pela pele. Dick ficou de boca aberta. Jesus, onde estiveste? Com uma mulher, disse Richard, preparando-se para fazer a barba. Já não era sem tempo. O sabão desaparecia com a água da concha. Uma rameira, Richard? Richard sorriu. Se o é, pai, é de um tipo muito raro. Quer dizer que nunca vi nenhuma assim. Uma afirmação muito violenta da parte de um taberneiro. Dick saiu de dentro da enorme bacia e esfregou-se vigorosamente com um velho lençol de linho, enquanto Richard se metia na mesma água do pai. Terminaram? Perguntou de cima a voz de Mag. Ainda não, gritou Dick, arrastando Richard, que ainda se secava, para junto da janela de Pinásios, onde havia um pouco mais de luz. Depois olhou preocupado para o filho. Espero que não tenhas apanhado uma dessas doenças. Aposto que não. Esta senhora é especial. O que aconteceu? Conhecia, em casa do Winsel. São restos do Insel? Não. Mais depressa ela cortaria o pescoço. É muito importante e poderosa. Franziu a testa e abanou a cabeça. Verdade seja dita, não sei porque se interessou por mim. Pouca diferença há entre o Insel e eu. És tão parecido com o Insel como uma bolsa de seda com a orelha de um porco. Vou ter com ela outra vez, agora de manhã, às 8 horas. Dick assobiou. Então estás mesmo entusiasmado, não? Parece fogo. Richard acabou de dar um nó na gravata e de pentear o cabelo molhado. O problema, meu pai, é que ela desagrada-me intensamente. Mas se não me consigo fartar, devo ir ou afastar-me para sempre? Vai, Richard, vai! Quando há uma fogueira, a única maneira de sair dela é atravessá-la para o outro lado. E se me consumir, rezo para que tal não aconteça. Pelo menos tenho a aprovação do meu pai, pensou Richard, às 8:15, fechando a porta da Cooper's Arms atrás de si. Nunca sonhei que compreendesse quem seria a sua fogueira. Quase não fazia ideia da razão por que lá ia. Se por um sentimento tão complexo como a escravatura sexual, ou simplesmente uma fome do mesmo tipo. Em Bristol, sexo e sexual não eram palavras empregues no contexto do ato, demasiado brutais e explícitas para uma pequena cidade temente a Deus, que não usava falinhas mansas para se referir a muitas coisas. Sexo desnudava o ato de amor ou da moral. Sexo fazia do ato um acontecimento animal. Nesse caso, o sexo, e só o sexo, era a razão porque se dirigia para o Jacob's Well, de novo, em busca de mais Anne-Marie. Mas era em William Henry que pensava. Vivo, algures, no mundo dos outros, incapaz de chegar a casa. Significava que tinha sido levado como grumete de um navio. Acontecia principalmente com rapazinhos bonitos. Meu Deus, o meu filho nessa vida. Por favor, meu Deus, preferia que tivesse morrido, enquanto eu vou copular com uma cabra francesa que me hipnotiza do mesmo modo que vi uma vez uma cobra capelo hipnotizar uma ratazana na feira de Bristol.